nós estamos fora de solo pro Açu. Alfa Vitrex aí. Vamos 256, boa tarde, pronto, pode esperar no zero. Bona 256, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Alinhar e manter, pistão no zero. Bona 256, desconsidera a informação, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera 256. Salvador, a Papá Romeu Alfa Vitrex aí. Passo externo, baixou e travou. 200 para 160. Papa Bravo, Eco Eco, acione a identificação, chegada Bonf, desça para o nível 080. Bonf com 080. Se possível, gostaríamos de detonação para a final da 17. Ou Bravo é mais. Somente vou manter a chegada Bonf e aguarde para a mudança de regra do Bravo Eco Eco. Seguinte, Bravo Eco Eco. Confirme o código padrão. Estacionado 0167. Sim. Sua posição de uma hora, tem indicação de altimetria, é um helicóptero do Exército Brasileiro mantendo 500 pés sobre o terreno. Tá, gente, vai ficar dentro da altimetria, deixa eu dar o xará. Patrulha 04. Prossiga. Estado através do farol de Itapuã, solicita proa direto para o Pituaçu, se possível. Proa de Pituaçu, sim, prossiga, chama o controle da 08. Chamará 12804. Controle Salvador, ou Patrulha 04, boa tarde. Patrulha 04, boa tarde, prossiga. Está no traseiro do Itapuã, está com proa do Pituaçu, solicita se vai bater 500 pés no Itapuã. Patrulha 04, mantenha 500 pés sobre o terreno, na escuta do controle, o ajuste no 095. A sua escuta é o 04. A 25 autorizado a manter o pistão no 0. Ali manter no 0, 25 pés. O meu senhor Tango Delta, táxi até a papá. Autorizado, chame pronto. Então, Alfa Vitor X, solo 34, velho próximo direito, solo 121, décimo 90. Ok, pode fazer um pequeno backtrack aqui ou você vai ficar na próxima mesmo? Na critério. Tá, livrando. E chama o Sol 21, da Alfa Vitrex. Torre, o Copa 03. Gona 256, decolagem autorizada, pista no 0, no 50 graus, 069. Iniciando, Gona 256. Sierra Tango Delta, mantenha a posição. Na Quebec, reporta para cruzar a pista 1735. Gente, pro 45 via Alfa Juliette Lima Mike, chama na Quebec, Alfa Vitor X. Firma? É. Estabilizado, local. Alfa do Oscar Tango Alfa alinhado e pronto. Papa Tango Oscar Tango Alfa, após decolagem manter proa até cruzar 2.000 pés, informa o tráfego 1.500 pés, logo após, logo à direita do eixo de decolagem, Alfa Serra 65, Alfa Serra 35. Decolagem autorizada, pistão no zero, corrigindo, pistão no 7, vento 170 graus, 059. Tango Alfa, entendeu, vai subir e manter a proa até 2.000 pés, está observando o helicóptero. 6326 da Oceanet estabilizado, localizador baixado para base. Oceanet 326, continua em aproximação, aguarde autorização de voo. Aguardando autorização, 6326. Cola 256, decolado ao 37, chama controle de Salvador 120, decima 8. 208, gol 1256. Copa 03 é o Torre. Consiga fazer a Copa 03? Copa 03, informe o tráfego decolando a pista no 7, Bravo Eco 9 Tango. Está com condicionado a manter o eixo até cruzar 2.000 pés para evitar tráfego. Ciente, o Copa, confirme vento para o Copa 03, por favor. 170 graus, 069. Tarde, gol 097, informação na venda. Gol no 097, boa tarde, acione a identificação. Desce inicialmente para o nível 150 na chegada Bonf. 150 na Bonf, gol 097. Estabilizando, gol 966. Sim, para o controle. 966, estabilizado ILS. O 966, completa final do procedimento. Como temos um helicóptero próximo à duna, mantendo o país, não irá interferir na sua aproximação. Chame a torre Salvador, frequência 118.95. Resultado 100%. Controle Salvador, o Papatango Oscar Tango Alfa, decolado, cruza 2.000. Estado Papatango Oscar Tango Alfa, contato radar, subiu para o nível 220. Está autorizado da presente, direto Arbor. Direto Arbor, Oscar Tango Alfa. Papapá, Bravo Eco Eco, da presente voe na proa do VOR, deixa para 3.000 pés com ajuste no 0 no 5, aguardando para a sua mudança de regras e pouso visual na 1.7. Ciente, na proa do VOR, descendo para 2.000, confirma? É para 3.000 pés, o Bravo Eco Eco. Para 3.000 na proa do VOR, o Bravo Eco Eco. A 966, continue para aproximação, aguarde a atualização de pouso. É. Chame a 326, solo 40, libere próximo direito, chame o solo Salvador 1219. Direito é 219, 6322. Uno 966, posto autorizado que está no zero, vento 160 graus, 059. Esposo, voo 966, vai estar checado. Sim. Oceano 6326, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 6326. Solo Alfa de Track 6 na Quebec para cruzamento. Oceano 6326, ataque via Juliette, 204. Juliette, para o 4, qual a posição? 4, posição 4, Alfa Juliette. Alfa Juliette 4, obrigado. Alfa Vitaxi, autorizado, chama a torre 118.5. Aguarde para cruzar a pista, a torre irá autorizá-lo. Torre Alfa Vitaxi, na... Quebec para cruzamento 1.7. Alfa Vitor X, autorizado cruzamento 1.7, 3.5. Papá. Alfa Vitor X, autorizado cruzamento. 105. 4.000 pés, 10, 15, voo 0907. Salve, Salvador. Boa tarde, o parceiro 65 da Azul, ciente da informação November 340 para Campinas. Azul 4065, informação November, aguarde cópia. Aguardando cópia, seria a saída? Frequência 12685, alterna 125 decimal 45. 2525 2645, 26 boa tarde. Tango, Jurati, Tango Zulu, confirme sua indicada? Boa noite, 09, sim. Enter. Tavo, Eco, Eco, informe a indicada? 175, sim. Passo 66, sala 43, libere para ação direita, sala 1211. 211, passo 66, boa. Salve Salvador, muito boa tarde, com o Nato 66, liberando a porta próxima na sua disposição. O PROA de Dagov, PROA 240. Guarda em coordenação, ainda mantenha PROA de Argo, Oscar, Tango Alfa. Tango Alfa. Salve Salvador, voo 2009. 2009, Farilhão, solicitante 4. Salve Salvador, muito boa tarde, com 966, livrando a placa próxima nas suas coisas. Alfa e Juliette para o portão 01, autorizado 966. Alfa Juliette 01, 966. Azul 4065, copia? Copia, 4065. Autorizado para Campinas 340, decolagem da pista 10 com curva à direita. Da Leda, Mótima. A rota é a Pesulo 10, Pubávia, Pesulo no meio, Belo Horizonte e a próxima conforme o plano. Controle 1208, 5021. Subindo para 140, Leda, Mótima. Intercepta Pesulo 10, após Pubávia, após intercepta Pesulo no meio, Bravo, Hotel Zulu e segue rota. A primeira curva pode colar já à direita. 208, controle 5021, transponder, 4065. Fechamento correto, um pronto. Sei lá. Voo 2009, copia. Consiga. Filhaus, autorizado 240. Decola da pista 10, curva direita, saída coral. Intercepta na Golf 677. 1208, 5035. Autorizado aí então, 240, ponto coral, decola da direita, 208, 025, 209. Chama a próxima. Olha aí. Após a posição Alefa, o seu voo da Golf. Ok. Serra Tango Delta, passou 2.000 pés, mantém ainda o decolagem. Serra Tango Delta, está autorizado agora para seguir para Elefa, Serra Tango Delta. Elefa, Serra Tango Delta. Tá quase na final da 2.0, senhor. Não pode. Estou afirmando, seu copo 03, chamou? Tá, afirmo. Final 1.0 autorizado. Ok, o copo 03. Vai manter a final da 1.0 aqui, senhor. Sobre gol. Ok, poderia repetir? Tá cruzando a final da 1.0, copo 03. Final do copo 03. Torre Salvador, Papatango, Guilherme Tango Zulu, está na rotatória, visual com campo. Guilherme Tango Zulu, chame na vertical da Enrimar para autorização de pouso na pista 1, no centro, quando visual Guilherme Tango Zulu, evite ingresso na amarela. Chama na vertical da Enrimar, Guilherme Tango Zulu. 9002 na escuta do solo. Atente para não interferir com o final da pista 1 no 7, senhor. Paciente, vai manter a presente posição, o Copa 03. Obrigado, Copa 03. Ô, Juliette, Tango Zulu passando aí, Juliette, Tango Zulu, confirme, trem baixo travado avistando, senhor? Avistando, com o trem baixo travado. Juliette, Tango Zulu tem pouso autorizado na pista 1 no 7, vento no 80 graus com meia dúzia de nós. Reporto um helicóptero da Copa do Mundo, mantendo 1.500 pés, próximo à pista 17, não deverá interferir com a sua aproximação, Juliette Tango Zulu. Ciente do helicóptero, composto autorizado, Juliette Tango Zulu. Ah, 17, visual, senhor. É de sua própria mudança de regra? Afirmo. Pronto, 1.500 pés, Bravo Eco Eco, ajuste no 0,5. 1.500 com 1.015 para vai com grafo. Fazendo 3, prossiga. Vai manter o corredor acesso, via litoral, vai para sobrevoo para o estádio. Gente, Copa 03, corredor axé da presente para o estádio, autorizado corredor axé, Copa 03, aguarde coordenação controle. Sim, aguarde na coordenação controle, Copa 03. Uma proa 220. Prato, senhor. Copa 03, chame agora o controle Salvador em 120.8. Controle Salvador em 120.8, Copa 03. Afirmo. Décima final da 197 e chame a torre Salvador, frequência 118.95. Chama a torre 118.95 para final 17, o Bravo Eco Eco, grato. Controle Salvador, é o Copa 03. Copa 03, mantenha condições visuais no litoral, o ajuste em Salvador 1.0.5, na escuta do controle. Esse é no 0.5, na escuta do controle, o Copa 03. O Copa 03, informa, temos o helicóptero do patrulha, na sua posição de 2 horas, afastado 5 milhas, mantendo 500 pés sobre o terreno. Tá, ciente, o Copa 03. Se livre, bom descanso, Juliette Tangulo. Torre Salvador, boa tarde, o Bravo Eco Eco, ingressando no final visual 17. Obrigado, Bravo Eco Eco, chame a 2 milhas final pista 17, evita ingresso na área amarela, senhor. Ciente, chamar a 2 milhas, Bravo Eco Eco. Puxa, está estacionamento 2009. 2009, portão 08, autorizado, sanitário. Maritante, 2009. Tango Alfa, Tango Alfa, chama agora Recife, frequência 1288 e alternado 1260. Tango Alfa, 1288, 1260. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, Bobo. 1109. Obrigado. Torre Salvador, Guardião 01 no fora do solo, controle de Itapuã, estima 1 hora de voo. Obrigado, Guardião 01, considere se decolado 5-2, chama agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. Controle 120.8, grato, mono. O vento de 150 graus com meia dúzia de nós. Gente, agora... Guardião 01 decolou de Salvador, vai fazer uma operação policial, escolta da seleção americana e vamos fazer o voo a 1.000 pés, gostaria de coordenar o controle para quando possível seguir pela avenida paralela até o centro da cidade. Guardião 01, próximo eu transponde para 1511. Controle Copa 03? Voo 1097, completa a final do procedimento e chame a Torre Salvador 118.95. 1895, 097. Guardião 01, recebeu o controle? Taxi à direita, parte 5, estaciona a frequência livre, Bravo, Eco, Eco, bom descanso. Indicado, boa tarde. Mantenha ainda o setor Guardião 01 e troque seu transponder para 15111. Ok, 15111, aguardando a passagem da aeronave, mantendo o setor do litoral Itapuã. Copa 03, prossiga. A torcida está presente, sobrevoa para o estádio, senhor? Autorizado, Copa 03, atente para o tráfego informado à sua direita. Ciente, Copa. Romeu Serra Tango Delta, confirme novamente seu estimado pouso. 18120, Serra Tango Delta. Gol 2009, táxi autorizado via Pate 1 no Taxi Índia, até o ponto de espera pistão 0, ponto de espera torre em 118.95. Ajuste no 095, bom voo. Guardião 01, confirme intenções? Intenções sobre voo do CAB, Centro Administrativo, a 1 mil pés. Estou autorizado a prosseguir para o CAB, 1 mil pés, o Guardião 01. Atente para o helicóptero Patrulha 04, à sua esquerda, com deslocamento oposto, mantendo 500 pés sobre o terreno. Atente da aeronave, não visual ainda, mantendo 1 mil pés, altura para nós. Patrulha 04, informa o tráfego do Guardião 01, Alfa Serra 50, à sua esquerda, posição agora de 11 horas, prosseguindo para o cabo. Atende o Uno. O Patrulha 04 faz o jogo mesmo. Salvador, Xané 6395. 6395, formação lógica, copia Guarulhos 360. Autorizado para Guarulhos, via Pêndulo 10, Papa Alfa Índia, após conforme plano de voo, nível 360. Perfil de saída, Dael, Leda, Motiva. Decolagem, pistão 10, curva direita após decolagem. Transponder 5574, controle 120, decimal 8. 360, Guarulhos, Pêndulo 10, Papa Alfa Índia. Da olha da Mótima, pista 10 e curva direita após, responde 574, portão 208, Oxan, 6315. Tchonai 6315, correto, portão 7, pronto, espere que funcionamento. Chamada pronta. Frequência 1288 e alterna 1260. Deixa o Marcelo 29, com 097. Torre Boa, 1209, pode esperar pronto. Boa 2009, autorizado a linha de manter pista no zero. Linha mantendo zero, boa 2009. Guardião, fora, solo. Obrigado, Guardião 09, considere-se decolado ao 57. Chame agora o controle de Salvador. Frequência 120, decimal 8, com voo. 57, 120, decimal 8, Salvador. Muito grato, boa tarde. Firmo, prepare a saída da Elia da Irumi, 1 minuto, cópia. Aguardado. 0 graus com meia dúzia de nós. Muito obrigado. Vento 1, 80 graus, meia dúzia de nós. Vim decolagem 2009. Tá pronto, senhor. Tá engajado na escolta da seleção americana, só na sua escuta. Seu Guardião 09, acione o transponder na posição normal, mantenha 500 pés sobre o terreno, o ajuste no 015. 1015, 9722, acionado, na escuta permanente. Guardião 09, 12345, rádio 2. Pode iniciar o pushback com a autorização? Polo 967, afirma, aguardando cópia. Aguardo, vai iniciar, polo 967. Polo 097, observe a aeronave da Bianca no push. Assim que a mesma ingressar no pátio 3, prossegue com cautela Juliette, portão 08. Ciente da Bianca, boa, prossegue para o 08, boa no 097. 5-8, chame agora o controle de Salvador, frequência 120.8, com voo. Vá. Posição bolso, nível 360, perfil de saída Dael, Leda, direto Irume. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5041, controle 120.8. Horizonte 2360 para Galeão. Dael, Leda e Irume, papel 987, bolso. Decola 10, curva direita, 5041, transponde 1208, eu consigo. Polo 967, correto, chame pronto para o táxi. Camarada. Solo azul 4065, puxa acionamento no portão 3. Azul 4065, estimado máximo 5 minutos, 2 aeronaves já no puxa, irão táxi a retaguarda. Gente, aguarda 4065. Táxi Ocean Air 9309 com 113 a bordo, alternando São Gonçalo da Marante com 3 horas e 5 minutos. Ocean Air 9309, táxi via Pátio 1, táxi Índia até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 118.95, ajuste no 015, bom voo. Afirmativo, Ocean Air 9309, Pátio Índia, ponto de espera 9295, combinado, 1015 ajuste. Taxi Gol 1967, temos 181 a bordo, alterando cabine 3:30 é autonomia. Gol 1967, taxi via Pátio 1, táxi Índia até o ponto de espera pistão no 0, o ponto de espera torre 118.95, ajuste no 0 no 5, bom voo. Pátio 1, Índia 295, uma espera Gol 1967, confirme. No 4065, coordene com a equipe de solo, após passar a aeronave da Gol, a retaguarda autorizada para o SPEC, no momento de sanitário. Ok, coordenar, após a passagem da aeronave da Gol, está push, está livre o push de treinamento 4075. Gol no 884, copia? Vamos a cópia. Autorizado para Aracaju, via Golf 677, nível 230. Perfil de saída Puca, Jamu, Caju. Decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem. Transponder 5065, controle 120.8. Gol 884, correto, portão 2, chama pronto, inspecionamento. Linhares decolar, pistão 0, vento 190 graus, 079. Linhares decolar, pistão 0, Xanera 9309. Então, 4, frente da November, cruza 190, destino 150. Câmera 314, acione identificação, voe para o ADTAP, desça para o nível 050. Está presente voe ADTAP, descendo ao 050, Xanera 6314. Marinha 7084, está a quantas milhas de Salvador? Marinha 7084, dúzia de milhas do farol da barra, onde o ponto de aguarda está bem claro ali o farol, está no momento 510, acionado 2000, estima pouso em mais 3 minutos, 7:04. Está cruzando a sua radial 245. Perfeito, ainda negativo contato radar, Marinha 7084, reparte sinal para o pouso. Contato radar, Marinha 7084. Marinha 7084, acione o código transponder 0134. Marinha 7084, acione o código transponder 0134. Guarano 34. Batendo 0967. Luxonier 9309, decolado ao 04, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, tenha um bom voo. 208, controle Salvador, boa semana, 9309. Salvador, muito boa tarde, Luxonier 9309. Luxonier 9309, boa tarde, contato radar, só para o nível 350, perfil MOMO. Ok, 350, perfil da MOMO, Luxonier 9309. Fala Salvador, Oceaner Alfa, Vitor Oscar. Alfa, Vitor Oscar, prosseguindo. Por gentileza, alguma restrição para decolagem após o 00 da próxima hora? Alfa 03, controle. Vou checar o Alfa Vitoral. Ok. Verificar a decolagem por 197. 1. Bom, 2009. 2009. Ami Recife, 1251. 251. Perfeito, frequência livre. Pode uma bomba da presente, Oxa, né? 9309? Ele? 9309, pode uma bomba? Pelo lado, bomba, 9309. Bom, obrigado. Controle de Salvador, o azul 4462, com a informação ótima. O 4462 está em contato radar, agora 5 milhas do oeste de Salvador. Foi na proa de mar e reforço no ideal de descida. Tá, legal, senhor. 967, decolado aos 06, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, tem um bom voo. 208, uma boa tarde. 4462060. Semana da tarde, estou com 104. 1967, contato radar, sua para o nível 360, após 2000 pés, voo em cidade Leda. 360, 2000, voo a Leda, 1967. Papa 03, está na escuta? Copa 03? Afirmativo, Copa 03, câmbio controle na frequência 119.8. 119.8. Padrão 01. Na escuta, 01. Controle em 119.8. Controle 119.8, graças. Paraná 6314, desce para 2010, as últimas 015, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2010, autorizado ILS, reportagem estabilizado, Xanar 6314, confirmando livre da restrição de etapa? Está livre, 6314. Livre da restrição de etapa, Xanar 6314. Mais escuta do 6355 da Oxana? 6355 chamou o Fábio? 6355 da Oxana, só para a preparação, poderia adiantar a nossa saída prevista para Guarulhos? Da Elida Motiva. Graças, da Elida Motiva. Caminhão 141, adiciona identificação, autorizada a chegada bom, se desça para 4 mil pés, o ajuste no 014. Via Índia, até o ponto de espera pistão no 0, ponto de espera torre 1, 18.95, ajuste no 014, um bom voo. Azul 4462, desça sem restrições para 3 mil pés, o ajuste no 014. 3 mil, 1014, azul 4462. Azul 4462, reduza para 220 mais. Reduzindo 220 mais, 4462. Solo Gol, Gol Paxway, Índia na ponte número 9, solicita autorização para reboque até o pátio número 3. Gol Paxway Índia tem só um instante para o início do reboque. Confirme, senhora, por favor. Confirmando a posição 09 para o pátio 3, afirma? Afirmo, 9 para 3, pátio 3. Gente, tá livre inicial o reboque, reporta no através do portão 08 o Golf X-Way India, agilizando na medida do possível. Ok, inicial o reboque, reporta na através da 8. Oxanel 63 no 5, na escuta? 67, estando sempre recife, na frequência 125, décima 1. 25, ano, boa, 967. Chame agora o controle de Salvador em 120, décima 8, com Golf. 1884, boa tarde, contato radar, acima para o nível 230, sai da PUCA. 230, sai da PUCA, 884. Só confirmando, o azul 4462 vai seguir o tráfego que está em Zapter. Primitivo. Ok. Ana 63, 95, portão 07, na escuta do sol. Chamou 6395, sola. 6395, da Oceaner, na escuta? Prossiga. Puxe uma prenha esse pushback no portão 07. 5 minutinhos, talvez até menos. 6. Azul 4462, complete redução para 2009, desça para 2010, autorizada, final ILS, reporte estabilizado. Ok, reduzindo para 2.00, descendo para 2.000, reportará estabilizado em ILS Azul 4462. Azul 4065, estando sempre Recife, na frequência 1251. Recife 1251, 4065, boa tarde, obrigado. Motores, Salvador, Bandeira, Motores, Salvador, Xanéa 6314, estabilizado em LS, que segue pessoal usando. Xanéa 6314, chame a torre em 1895. 1895, chamei a 6394, boa tarde, até daqui a pouco. O número 20, chamei a identificação autorizada a chegada a mar e desça para o nível 050. 050, na mar, 1620. Chamei 314, boa tarde, tráfego avistado, já chegou no 015. Pouso autorizado, pista 10, vento de 150 graus com 07 nós. Pista 304, prossegue via litoral, reporte através do Parque do Iguaçu. Xanéa 6315, autorizado, chame o táxi. Autorizado, chame o táxi, 1984, chame o centro Recife, na frequência 12685. 12685, 84. Estabilizado na final, azul 4462. 4462, chame a torre em 1985. 1895, 4462. Torre de Salvador, azul 4462. Azul 4462, boa tarde, tráfego avistado, ajuste no 05, número 2 para pouso. Continua a aproximação, aguarde pista livre, azul 4462. 1905, aguardando pista livre 4462. Xanéa 6141, desça sem restrições para 3.000 pés, o ajuste no 014, está autorizado a final do procedimento LS e reporte estabilizado. 1014, estabilizado. Estacionado na posição 1 Lima. Solicita autorização de reboque até o gate número 7 do pátio 1. Camarada 118, 5, 0, 4. Aguardando, estou com uma aeronave já no reboque, da posição 09 para este pad. Aguarde instruções, por gentileza, Mike Bravo Zulu. Bem seguido, Mike Bravo Zulu, no aguardo. Tá isso, ajuste no 015. 4.1, 0.1.5, 3.0.1, está chegando a ponte. 4.1, informa agora o ajuste no 0.1.5. 0.1.5, 0.1.5. Próxima direita, Foxtrot. 1.2.1, decimal 9, Paulo, Ocean Air 6, 3.1.4, daqui a pouco. Sinal baixado, travado. 1.4.4.6.2, vento agora de 1.3.0 graus, 0.7 nós, ajuste acabou de mudar, 1.0.5, pouso autorizado, pistão 0, 1.4.4.6.2. 1.015, livre pouso 4.4.6.2. Patrulha 04, confirme, visual com um Embraer 190 da Azul, agora curta final, pistão 0. Tá, visual, patrulha 04. Patrulha 04, por gentileza, confirme o intenções de pouso parte militar. Afirmo. Gente, a retaguarda do Embraer 190 da Azul, agora o curso de final pista 1-0, autorizado a cruzar o eixo de aproximação pista 1-0, chame a curta final para o pátio militar do setor norte do campo Yankee Zulu. Chamará na curta final para o pátio militar o patrulha 04. Correto, patrulha 04. 195, ajuste no 015, um bom voo. Voo Sexway Índia, autorizado para seguir o reboque, reporta no através do portão 612. Voo no 620, reduza para 2209, desça sem restrições para 4 mil pés, o ajuste no 015. S4000, reduzindo 220 de 15 gols, voo no 620. U 4462 no solo aos 22, libere a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121 decimal 9. Direita 219, obrigado. 4462. Dois no pé, repasse estabilizado. Boa tarde, 4462 de Azul, livrou, não se escuta. Azul 4462, boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes, táxi via Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette, o Azul 4462. Salve Salvador, muito boa tarde, gol 966, informação Oscar, autorização Campina Grande. Gol 966, boa tarde, prepara a saída Puca, transição de Paraguai, copy. Puca de Parna, escuta 966. Chanel 63 no 4, após passagem da aeronave da companhia, ingresso Juliette, portão 02. Após a passagem da aeronave da companhia, Juliette, portão 02, da Chanel 63 no 4. Caso 4462, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o portão 03, 4462, Jesus, obrigado. Chanel 3-1-5, condições de alinhar e decolar sem parada, senhor? Afirmativo, senhor. Chanel 3-1-5, autorizado alinhar e decolar sem parada, pista no 0, vento 1-6-0 graus, 612 de nós, ajuste no 0-5. Chanel 6-1-4-1, boa tarde, tráfego avistado, ajuste no 0-5. Continua a aproximação, aguarde a transição de pouso. Eu tenho o Airbus da companhia iniciando corrida pista no zero em aproximadamente mais 10 segundos. Aguarda, patrulha 04, considere seu solo aos 25 ao estacionar a frequência livre. Yankee, solicitando autorização para ingressar no Pátio 3. Eu só que sou Yankee, autorizado, reporte ao término. Isso. 1966, copia? 1966, copia. Autorizado para Campina Grande, via Pêsulo 10, Neuma, após direto Campina Grande. Nível 370. Perfil de saída PUCA, transição ZIPAR, decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem. Transponder 5132, frequência do controle 120, decimal 8. 1966, autorizado Campina Grande, via Pêsulo 10, Neuma, direto Campina Grande. 370, terceira saída PUCA, transição de SPA. Recolada 10, primeira curva esquerda, transponder 132, controle Salvador, 120 de SPA 8. 1966, correto, portão 1, mostrando pronto, feedback, fundamento. Chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. Casa 08, vai chamar. Salvador, muito boa tarde, General 6315. General 6315, boa tarde. Contato radar, vou para o nível 360, após 2000, vou em Leda. Após 2000, Leda, 0221 minutes to copy. Fiscal 022. Porto Grau 022, clear existe Lima, Papa, Papa, Tango, flight level 350. Runway for takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, PUCA, departure, and depart transition. Intercepted by Upazul 10 after following your flight plan route. Salvador departure frequency 120.8 and Skok 5135. Clear destination Lima Papa Papa Tango, flight level 350 runway 10 on PUCA departure after ZIPAR transition, upper Papa 10 and squawk 5135 and departure frequency 1208 Portugal 022. Portugal 022, read back correct, gate 11 reports ready for setup and pushback. Gate 11 will report ready for pushback and setup and Portugal 022. Boa tarde, Oceania 6317 para Elf, na remota no 3, seguinte na informação Costa. Boa tarde, gol 1620, 2 milhas Simbra. Boa tarde, gol 1620, tráfego avistado, ajuste no 015, por gentileza, confirme, trem baixo travado avistando, senhor. Não, avistando, estou com a trem baixo travado, ainda não, daqui a pouco. Gente, mas já avistando? Afirma, Luna 620, pouso autorizado, pistão no zero, vento de 1,60 graus, 07 nós. Ok, autorizado, pouso agora sim, já baixado e travado. Gol 1620. Change. Gente. Para 15, desça sem restrições, para 3 mil pés, o ajuste 015. 015 agora, 015 Salvador, boa tarde, 6355 da Oceana, está pronto para a costa do 7. Cidade boa, ótima. Aguarde informação, a China 6315. 6315. China 6355 ainda não possui o plano, poderia confirmar o horário? Está para os 50. Pelo centro para a de Mótima. Pois é, gerado Mótima, muito grato, China 6315. Lima Alfa, número 2 para a cópia, aguarde. Salvador, guardião, Presidente, Guardião 09, prossiga para o litoral e aguarde para o semáforo. Litoral, aguardará para o semáforo. 340, conforme rota, decola no zero, curva direita, da El Coral, 208 São Salvador, 5120 acionando o transponder do Chané 6327. O Chané 6327, correto. Remoto 13, chame para um feedback, treinamento. Vai chamar, grato, senhorita. Lima Alfa confirmando o nível solicitado 100.